Thank you.

mais pra um pro coração. Arte per pulsar sopra mim. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Beautiful.